27, libera direito, 2-9, libera a tua direita, meio 2-4. Grato, tá bom. Solo Salvador, 6224 Chanel, livrando o eco, se escuta. Boa noite. Boa noite, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, no gráfico, se escuta até lá. Speed Portugal, 01. Grip tem pista livre, 140 graus, 109. Autoridade de pouso. O pouso já está brachado, travado de pouso, trip 5595. Dinâmica 3.3, chame Recife. Frequência 1251, alterna 3325. Oxene 6303. 351, alterna 1335. 6303. 1074, nível 360. Conforme rota Prewisk 50, decola da 10 direita, da Eoleda, após Leda, Bidev, 119 decimal 35, 5012. Está autorizado o Guarulhos, nível 360, Prewisk 50, decola da 10 com curva direita, saída da Eoleda, Leda, Bidev, 1935 é o controle, 5012 é o transponder. Correto, chamo pronto para posicionamento no 074. Vai, chama. Solo Salvador, azul 4209, posição 8 para pushback acionamento. 747, estou ciente, aguarde no ponto ferro. Aguarde no ponto ferro, o objetivo é 747. São. Azul 4209, gate 8 para pushback acionamento. Botão 8 autorizado, chame para o táxi. Autorizado para o espectronamento, azul 4209. Frequency Woman 86, Portugal 019, né? Fleet on Express, Star 186, Portugal 019, boa noite. Boa noite. Sr. Salvador, boa noite, Portugal 019, Establish LF 10. Roger, report other market. Qual é o other market, Portugal 019? This 587 in contact Recife Center, frequency 125.1. Backup 133.25. Contact Recife Center 125.1. Backup 133.25. Checking out the market, Portugal, is it one item? Roger, send by Living Worry. Solo 00, direita 129. Direita 129, grato. Trip 5595, já levou? 5595 até o pátio 3, tá livre, alto e quilo. Pátio 3, grato. Pátio 3, land 1, 40 degrees, 8 knots. Cleveland, você pode ficar, Web 6747 após o Portugal ali, mantém pista 10. Após a passagem do Portugal ali, mantém na pista 10, objeto 6747. Salvador, azul 4209 para o táxi, alterna Galeão, autonomia 2 horas 46 minutos, POB 104. Livre até o ponto de espera, 18.6 para decolagem, 1014 ajuste. Livre táxi até ponto de espera da 10, 18.60, ajuste no 0 no 4, azul 4209. Azul 4209, táxi via Índia. Táxi via Índia, azul 4209. Fala Salvador, agora no 074, 05, para o pushback acionamento. Aguarde para push no 074. 074. Portugal 019, ground 03, right 129. Right at the end, no 74 após o azul retaguarda, livre push. Mas o azul está autorizado agora no 074. Autorizado decolagem pista 10, 140 graus, 10. Livre decolagem, pista no 0, azul 4209. Portugal 019. Roger. Uno no nove decimal 35 azul 4209. Dois Salvador azul 4209, livra 1500 PES, saída dial. Quatro dois zero nove, contato radar, sub manter nível 360, manter a saída dial. Sobe, mantém nível 360, da Elma, azul 4209. 053 a bordo, 4 e 10 de autonomia, alternando o Galeão, pronto para o táxi. Em frente, Índia, no ponto de espera, 386, 1014. Autorizado em frente, na Índia, no ponto de espera, 386, 1074. Mark 737, 32, stand 1-1. Handy goal 737 into gate 11 Portugal 019 going at the bottom. Salvador, gol no 074, ponto de espera do 10 pronto. Autorizada, minha ainda colar pista 10, 130 graus, 109. Decolagem autorizada, 10, gol no 074. 174 aos 14, 19, 35, bom. 19, 35, boa noite, bom serviço. Controle Salvador, boa noite, voo 074. Boa noite, voo 074, contato radar, sua para nível 360, saída da EL. Daniel 360, voo 074. Solo Salvador, boa noite, Chanel 624, formação Alfa, 230 da Caju. 30, aguarde 4. Guardando, sua escuta, boa noite. Ponto 209, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325. Puro 25, decimal 1, alterna 133, decimal 25, azul 4209. Solo Salvador, boa noite, até 3305, informação Alfa. Está no portão 7, solicito 330 para Recife. Afirmativo, só um instantinho, cópia. É, tem a saída prevista, por favor? Pucaracaju. Obrigado. Vou chegar em 6224, cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Aracaju, 190, decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5022. 190, decola da 10, com curva esquerda, Puca, Aracaju. Controle 1935 e o aciona 5022 na transpada. A Chanel 6224. Pronto, 6224. Chamará. Controle Salvador, boa noite, está 3178, informação Alfa. Boa noite, está 3178, identifique, chegada Mares, dessa via para 2000 pés, ajuste de altímetro 1014. Está autorizado final LS, reporte localizador, descendo via chegada mais. Descendo via, efetuando alguns desvios da esquerda aqui, autoriza para o editado para evitar algumas informações? Negativo, está autorizado. Ok, para o editado então, descendo via posteriormente, reportará estabilizado no ILS, o 03178. Gol no 074, chama agora o centro do Recife, na frequência 251, alterne 133.25. Boa noite. 074, vai chamar Recife, 125, 1, alternando 133.25. Tenha uma boa noite, ó. Batom em copia? Prossiga. Para Recife 330, Aperuísk 58, decolagem no zero esquerda por Caracaju, 11935 e 5013 o transponder. Autorizado para Recife, nível 330 pelo Aperuísk 58, decolada no zero curva esquerda por Caracaju, 11935 em controle e 5013 o transponder, 3305. Solo T3305, pushback acionamento no portão 7. T3305, autorizado, chame táxi. Ele puxa uma táxi da 3305.